E vamos agora às 21 chaves bíblicas da volta triunfal do Cristo de Deus. Chave 12 é a multiplicação da ciência ou do saber em todo o mundo. E chegamos à chave muito importante da multiplicação do saber. Onde vamos encontrar esta profecia? Esta está no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículos 1 a 10. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Note-se que agora, nesta virada cíclica, Israel não é mais o povo judeu, não. É toda a humanidade. É todo Israel, isto é, todo o gênero humano. Mas realmente purificado para Deus. Então, faço essa ressalva para que ninguém suponha que eu estou falando dos hebreus. E haverá tempo de angústia, diz o profeta Daniel, como jamais aconteceu desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Já explicamos isso. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E aqueles que a muitos conduziram à justiça de Deus, brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Compreendeu o papel da pregação? Se a mocidade legionária dá um recado edificante e leva alguém a Deus, resplandecerá eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Vocês sabem que Daniel reencarnou como João, o evangelista, que escreveu o Apocalipse ditado por Jesus. E outra vez reencarnou como Francisco de Assis, por isso é que Francisco de Assis é o patrono da LBV. Entendeste ou queres que te explique? Então você vê, minha gente, que quando o irmão Zaru, em 48, traçou tudo isso, é que já sabia de tudo isso. Está tudo escrito, LBV começou com Apocalipse no ar. Quando o programa Hora da Boa Vontade começou, começou com Apocalipse. Está tudo traçado, tudo escrito. Eu sou mero instrumento. Encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio, o outro da outra banda. E um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Olha que coisa formidável. Eu ouvi, mas não entendi. Então eu disse, meu Deus, qual será o fim destas coisas? Mas ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas, seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Vejam como é importante. Deus fala aqui nos sábios, mas não são os sábios do mundo, não. Os humildes que têm sabedoria espiritual. Pelo contrário, os sábios do mundo, que vivem perversamente fora da lei de Deus, não entenderão. Tanto que o saber se multiplicou para criar engenhos de guerra, tornar a vida mais complicada. E está aí a ameaça de uma guerra atômica. Diz Deus, nenhum desses sábios do mundo entenderá, mas os sábios de humildade, de coração, entenderão. Como se vê, todas as maravilhas preditas no livro de Daniel, no Velho Testamento, hein? Olha que não está no Novo, está no Velho Testamento. Quem negar a Bíblia é um louco. Quem debochar do Velho Testamento não tem perdão. Aí. Vocês vão ver depois uma profecia tremenda também no Velho. Não no Novo Testamento, mas no Velho. Ora, todo o Velho Testamento é um anúncio do Novo Testamento. É um anúncio de Jesus. E o Novo Testamento é todo ele Jesus, de capa a capa. Mas diz aqui, Daniel, que estas maravilhas terão cumprimento quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Os perversos, isto é, os chamados grandes do mundo, estarão completamente fora da realidade divina. Mas os sábios, isto é, os simples de coração, como vocês, aqueles que sabem crer e esperar a volta de Jesus, estes entenderão tudo. Portanto, naquela hora, vocês todos entenderão tudo. É uma palavra de Deus, não é palavra de homem, não. É Deus dando sua palavra. Naquela hora, todos vocês entenderão tudo que os sábios do mundo não conseguirão entender jamais.